emoção, vontade de cantar. Eu só sei que Deus te fez assim, menina linda pra me encantar. E por isso fiz essa canção, pra te contemplar, abençoando a nossa união. Paixão, sinônimo de prazer, cantar pra você dandar. Eu me rendi, eu me entreguei a essa paixão. Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade de ser fiel ao nosso amor, me dar, te dar felicidade. Dandá, dandá, dandá, dandá, ê, dandá. Quero ficar com você. Teu sorriso despertou em mim emoção, vontade de cantar. Eu só sei que Deus te fez assim, menina linda pra me encantar. E por isso fiz essa canção, pra ti de prazer, cantar pra você dandar. Hey! Dandar, dandar, dandar, dandar, hey! Dandar, dandar, dandar, nosso amor é pra valer. Eu me rendi, eu me entreguei a essa paixão. Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade de ser fiel ao nosso amor, me dar, te dar. Amor é...